pois tenho orgulho da terra amada que Deus me deu. Eu sou guerreiro na veia, o sangue verde e amarelo que causa os pulos do coração. Vem, vem ver a bola dançar. Vem, vem ver a galera gritar. A beleza do show nos gramados que os abençoados vão realizar. Brasil, hexacampeão. Hexacampeão, hexacampeão. Brasil, hexacampeão. Eu sou um arrebatado e não...